se eu estivesse no dia que os homens crucificaram Jesus. Se eu estivesse no dia que Jesus entre os mortos ressuscitou, onde ele vai? Ele disse que foi para o Pai. Se eu estivesse no dia que Jesus pra Tomé assim falou.